e amor. Ganhar distâncias perdidas, uma noite de amor. Para curar as tuas feridas, numa noite de amor. Ganhar distâncias perdidas. Ganhar.